Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Pleno perdão tu dás, Pai, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Montanhas.